Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar com aquelas. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um momento, deixa eu desligar minha própria voz aqui. Eu queria continuar com aquelas. Queria continuar com aquelas explicações da apostila que eu coloquei online, mas eu hoje coloquei online a versão completa. Nós paramos ali. O que deve ser para vocês a página 12 na versão PDF? Eu creio que paramos. Isto. Onde colocava aquela finzinho da citação do Harry Redner, que falava da nova geração de filósofos acadêmicos, e terminava assim: para esses profissionais acadêmicos, a filosofia melhor adaptada às suas exigências era uma que não dependesse de teorias, de ideias ou de nenhum fundo de conhecimentos de ciência ou das humanidades, e que não se engajasse em questões contenciosas da vida social e política. O que eles queriam era um modo de filosofar que pudesse ser praticado como uma habilidade técnica a ser aprendida pragmaticamente por meio de um treinamento no próprio ambiente profissional, por meio da discussão, mais ou menos como o dos advogados. Termina a citação. Daí continua assim: que é o treinamento no próprio ambiente profissional, se não o tão desprezível, tão dispensável contato direto entre professor e aluno? Afinal, por que os advogados, entre os quais o Sr. Júlio Lemos, não estão habilitados para o exercício profissional tão logo recebem seus diplominhas, mas têm de fazer estágios em escritórios de advocacia, ver com seus próprios olhos como funcionam os tribunais, cartórios, registros de imóveis, delegacias de polícia, aprender por experiência viva como se aborda um juiz de direito, como se obtém os favores de um escrivão, como se persuade um cliente a negociar com a parte contrária? E quem não sabe que na prática o profissional investido dessas habilidades levará infinita vantagem sobre o bacharel eruditíssimo sem experiência direta? Se a filosofia analítica pode prescindir do contato direto entre mestre e discípulo, por que teria sido justamente essa a modalidade preferencial de ensino usada para impor o prestígio dessa escola nas universidades americanas? Tal como a ojeriza ao não verbal, o desprezo ao ensino direto é uma afetação, uma pose adotada como reação irracional de momento, não uma opinião maduramente pensada com o conhecimento do assunto. Agora vamos entrar na parte mais interessante do negócio. É pura fantasia do Sr. Pinheiro acreditar que atribuir às escolas catedrais e monacais a posse de uma filosofia superior à escolástica do século XIII. Mas ele não erraria tanto se afirmasse que enxergo nas primeiras uma sabedoria cristã superior à da média dos professores e estudantes universitários que vieram depois, e que entendo a grande filosofia de Tomás, Alberto, Boaventura e Scott menos como um produto do meio universitário e mais como desenvolvimento natural e, por assim dizer, a exteriorização intelectual da cultura cristã, herdada das escolas catedrais e monacais, através da formação monástica recebida na juventude por esses quatro grandes mestres, que os imunizou contra a tagarelice pedante, não raro herética, do meio universitário. Que o florescimento de uma. Eu acho isso importante. A imagem que se tem das universidades, baseada na, vamos dizer, na grandeza das realizações da filosofia escolástica nesse período, é uma espécie de super. É um efeito de superposição. Quer dizer, você tem duas imagens, elas se superpõem uma à outra, você acha que é uma coisa só. Mas não é de maneira alguma. Quer dizer, o fato de os quatro principais representantes da filosofia escolástica serem monges e não membros do clero secular que dominava as universidades já mostra, primeiro, que não eram produtos típicos da universidade. Quer dizer, quando chegavam na universidade, chegavam adultos, que já vinham com a formação recebida nas escolas monacais. Então já vinham com a mentalidade formada. Em segundo lugar, se você vê os antecedentes filosóficos, né, os começos da escolástica, você vê que estes filósofos aqui devem muito pouco a ela. Se você compara, o que, que tem essas camadas a ver, por exemplo, com Pedro Abelardo? Né? Quase nada, tá certo? E eles devem muito, assim, filosoficamente, claro, aos textos de Aristóteles, que foram, então, traduzidos para o latim a partir de traduções árabes. Isso, sim, exerceu uma grande influência neles. Mas tanto esses textos não eram representativos do meio universitário que as teses aristotélicas adotadas por Santo Alberto foram impugnadas pela universidade, várias delas consideradas heréticas. Então, como é que essas traduções não têm nada a ver com o meio universitário? Quer dizer, o aristotelismo que se forma nesse período, ele é um enxerto que é trazido por Santo Alberto, Santo Tomás, e que é rejeitado pelo meio universitário. Então, como é que uma coisa que é rejeitada pelo meio pode ser um produto dela? Isso não faz o menor sentido. Segundo, também como poderiam ter sido produtos do meio universitário pessoas que foram formadas num meio completamente diferente, que é o meio monástico. Então, vamos excluir isso aí. Esses quatro grandes nomes não são produtos do meio universitário. Eles estavam lá, mas não vieram de lá, tá certo? Então, se não vieram, bom, não vieram de lá, de onde vieram? Qual é a fonte deles? Eu digo, bom, eu só posso entender, vamos dizer, a filosofia deles como um desenvolvimento da formação inicial que eles receberam como monges, quer dizer, uma espécie de expressão intelectualizada da vivência cristã que eles já tinham anteriormente. Tá certo? É claro que essa expressão é um tremendo upgrade. Você não pode, não há nem como comparar, pronto, se você comparar a estrutura complexa e sofisticada das sumas com o que eles chamavam antigamente livros de sentenças, não tem comparação. Tá certo? É uma coisa tosca que, de repente, se adquire uma estrutura catedralesca, por assim dizer, ou sinfônica ou catedralesca, como queiram chamar. Tá certo? Então, é um tremendo upgrade, mas não é, vamos dizer, um desenvolvimento natural que vem de dentro da universidade. É uma outra coisa, um novo produto. Tá certo? Então, vamos lá. Que o florescimento de uma grande filosofia não surja do nada, mas se produza como desenvolvimento intelectualmente diferenciado de uma visão do mundo já anteriormente cristalizada em formas simbólicas na cultura vigente, falta uma vírgula aqui, é algo que não deveria surpreender ninguém. Quem ignora que a concepção central da filosofia platônica, a das leis eternas que se sobrepõem à ordem aparente de uma natureza concebida à imagem e semelhança da ordem social vigente, já estava prefigurada na poesia homérica e no teatro de Ésquilo e Sófocles. Aprendi em Paul Friedlander, Julius Stenzel e Erich Wegener que compreender uma filosofia não é só apreender o sentido explícito das suas teses, nem discernir a estrutura do seu sistema, nem muito menos saber compará-la com outros sistemas, embora tudo isso seja uma preparação escolar indispensável, mas desencavar da sua formulação em conceitos e doutrinas as experiências reais que as inspiraram, a substância humana e histórica que transmutaram em ideias abstratas. Ora, nas aulas que nós demos sobre Descartes, quer dizer que quase levamos o comentário da meditação metafísica até o fim e vamos retomá-lo algum dia, eu mostro o que eu quero dizer com isto. Quer dizer que você, recuando desde a forma explícita do texto, as afirmações explícitas do texto, até a inspiração humana que gerou aquilo, isso é, os acontecimentos reais, a experiência real que o filósofo esteve submetido e que teve sobre ele o impacto que desencadeia então essa sequência de pensamentos, você às vezes acaba entendendo que a filosofia do cidadão tem um sentido um pouco diverso daquilo que está aparentemente nos textos. Porque, vamos dizer, o texto não pode por si dar o peso humano que a coisa tem e, portanto, não pode dar para você a noção do grau de credibilidade que aquilo tinha para o próprio filósofo. É claro que tem gente que gosta de um treco chamado filosofia. Com isso, eles entendem uma disciplina acadêmica constituída, com textos, né, fixados, e só tratam disso. E, evidentemente, tudo isso nada tem a ver com a realidade a respeito da qual a filosofia está falando. Tá certo? Então é isso que o Erich Wegener dizia: não estudo em filosofia, estudo é a realidade. Tá certo? Então, vamos dizer, a estrutura interna de uma disciplina não reflete necessariamente o campo, a zona de realidade sobre a qual ela está falando. Tá certo? Existe toda uma tensão, né, dialética entre a estrutura, os métodos, o vocabulário de uma ciência e o seu objeto. Se as duas coisas se adequassem perfeitamente, então isso seria um conhecimento quase divino. Como essa adequação não existe, nós temos que procurar justamente a zona de tensão, tá certo? Partindo do princípio de que nós estamos interessados, em última análise, em conhecer a realidade e não apenas em alcançar um bom desempenho numa disciplina acadêmica, num trabalho escolar. Você vê que a diferença na história de qualquer ciência, né, a diferença entre os pioneiros, os inventores, os criadores da ciência, tá certo? E os meros burocratas, e reside justamente nisso aí. Quer dizer, os burocratas estão interessados na disciplina enquanto tal. Então, a repassam como a receberam, você pode até aprimorar um pouquinho aqui e ali, mas não volta a sua atenção novamente para a realidade que aquela disciplina estuda. Realidade da qual zonas ou faixas muito amplas podem ter escapado ao horizonte de atenção da ciência. Então, o que os grandes descobridores em qualquer área de pesquisa filosófica ou científica fazem é reconquistar essas áreas de realidade que tinham ficado fora, tá certo? Da disciplina tal como está constituída. Infelizmente, a disciplina é por si mesmo, vamos dizer, um símbolo grandemente atrativo, sedutor e hipnótico, porque quando as pessoas entram na universidade, a conquista da disciplina, a conquista do vocabulário da disciplina, você tornar-se um sujeito capaz de dialogar com os seus colegas de profissão, tudo isso aí, vamos dizer, é uma promoção social tremenda, e as pessoas entram na universidade para isto. Tá certo? Quer dizer, elas estão interessadas, em primeiro lugar, nelas mesmas, no seu destino profissional. Tá certo? Em segundo lugar, na comunidade dos profissionais e na sua integração nessa comunidade. E só em terceiro lugar, tá certo? No objeto da tal da ciência. É? Isso quer dizer que você pode fazer, percorrer carreiras científicas inteiras sem jamais sair por um único minuto da zona de atenção já consagrada pela categoria profissional. Então você vai ser um bom profissional, as pessoas vão te reconhecer. E para a maior parte dos estudantes, isso é tudo o que interessa. Fazer progredir aquela ciência, tá certo? Ou seja, reconquistar para ela os domínios de realidade que tinham ficado fora, é uma questão que só dois ou três em cada mil estão interessados. Né? Então, E por causa disso, vamos dizer, é que a substância de realidade das disciplinas pode, com o tempo, ela vai, vamos dizer, se diluindo até não sobrar quase nada. Daqui a pouco você só tem o debate interno, tá certo? Na linguagem daquela disciplina. E as pessoas que fazem isso, elas se sentem que estão se desempenhando muito bem. São aprovadas pelo meio, tá certo? Só que, visto as coisas numa escala objetiva, tudo isso é, no fundo, no fim das contas, é alienação e é até um negócio caricatural. Então, desencavar da sua formulação em conceitos e doutrinas as experiências reais que as inspiraram. Ou seja, no caso do Descartes, nós vimos que o tal do gênio mau tinha sido interpretado por ilustres estudiosos, a maioria deles, como um artifício retórico usado por Descartes para tornar visível as coisas que ele estava querendo dizer. Quer dizer, ele raciocinando de uma maneira hiperbólica, quer dizer, suponhamos que um gênio mau fizesse isso assim, assim, assim. Então, este negócio do gênio mau, nós comparando o texto das meditações com a experiência real de Descartes, nós vemos que o gênio mau não era um artifício retórico, inventado depois. Não, ele era a inspiração mesma de toda a investigação que Descartes faz nas meditações. Então, todo o esforço filosófico de Descartes é um confronto com o gênio mau. gênio mau que não foi inventado como artifício literário, mas que foi vivenciado por ele como um perigo real. Quer dizer, uma ameaça para a sua alma e para a alma humana em geral. E contra essa ameaça ele cria, então, vamos dizer, uma barreira de argumentos metafísicos. Então, com isso, o gênio mau é recolocado no centro das meditações, onde deveria ter estado desde o começo. Tá certo? Isso quer dizer que se nos atemos ao exame do texto e da estrutura do texto como tal, nós entendemos de um jeito. Se recolocamos aquilo dentro da biografia real do cidadão, entendemos de outro jeito. Quer dizer, não é uma diferença de conteúdo substantivo, mas uma diferença de hierarquia de importância. O seu gênio mau está lá dos dois lugares, só que na interpretação acadêmica corrente, ele está pequenininho, vamos dizer, e colocado como um meio. E na nossa interpretação, ele é colocado no centro como a verdadeira inspiração temática das meditações. Então, você vê até que ponto isto pode ter, vamos dizer, uma importância para a interpretação de uma filosofia. Por exemplo, quando o Paul Friedlander, comentários dele aos Diálogos de Platão, ele ressalta a importância que teve para Platão o encontro com a pessoa real de Sócrates, tá certo? Que era um sujeito que não se enquadrava nos modelos de intelectuais até então conhecidos, e que isso desperta em Platão a ideia de uma vocação humana completamente diferente de tudo o que existia, e inaugura de fato para ele a figura do filósofo. Eu digo, isso é claro que está no centro da filosofia de Platão. Isso não é, como se diz, apenas um detalhe biográfico. Eu não, por que Platão colocou justamente Sócrates como personagem dos seus diálogos, alguns históricos, onde ele documentava o que Sócrates havia realmente falado, e outros que ele mesmo inventou, tá certo? Mas que atribuía a Sócrates. Para que atribuir a Sócrates, tá certo? Ideias que foi o próprio Platão que desenvolveu depois da morte de Sócrates? Para fixar a imagem, a ideia mesma do filósofo. O que é um filósofo, tá certo? Então, como isso poderia ser apenas um detalhe biográfico se isto dá ao próprio segredo da estrutura de todos os diálogos? Não é isso? Então, é claro que nós não vamos entender a da filosofia de Platão se não tivermos em conta, né, a noção de que os seus diálogos são obras dramáticas, são obras de, como dizer, obras de teatro. Quer dizer, por que ele escreveu como diálogos? E nesses diálogos ele ainda dá a descrição da cena onde a coisa se passou, dramatiza o negócio com elementos de, vamos dizer, da sociedade da época. Por que ele faz tudo isso? Tá certo? Ele faz tudo isso porque ele está criando o personagem do filósofo, com base numa pessoa que ele conheceu. Tá certo? Mas que, vamos dizer, para além, vamos dizer, da experiência real, concreta, histórica que ele teve com o indivíduo chamado Sócrates, ele extrai daí uma concepção geral do que deve ser o filósofo e ele, ao mesmo tempo, ilustra e realiza essa concepção nos seus diálogos. Então, isto passa a ser a linha mestra de interpretação dos diálogos de Platão. Ou seja, você não está interpretando somente com base no texto, na estrutura interna do texto, mas na referência deles, vamos dizer, à realidade que os inspirou e da qual eles extraem, vamos dizer, toda a sua orientação e todo o seu significado, no fim das contas. No caso de Platão, isso é ainda absolutamente mais necessário, porque ele não estava apenas, vamos dizer, expondo teorias, ele estava formando pessoas reais, ele era um educador, é o livro do Stenzel, Platão Educador. E Platão foi eminentemente um educador e para ele a filosofia era essencialmente educação. Então, a educação não esgota as suas finalidades no instante que você publica um livro. O único sistema de educação cujo efeito terminou na publicação do livro foi a pedagogia do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Essa foi a única obra pedagógica do Paulo Freire. É um livro chamado A Pedagogia do Oprimido. Por quê? Ninguém chegou a ser educado pelo Paulo Freire jamais. Então, mas este é um caso raro na história. Em geral, os educadores pretende que o resultado da sua obra não seja um livro, mas sejam pessoas educadas por eles, né? Então, se Platão era eminentemente um educador, se sua obra é eminentemente uma obra pedagógica, então ela era uma ação real exercida por um sujeito real sobre outras pessoas reais. E por isto mesmo, aí tem ainda mais importância você rastrear as experiências reais das quais ele tirou esta ideia e os modos de executá-la. Né? Então, esta é a pergunta, vamos dizer que eu acho que eu não vejo ninguém que tenha feito até hoje. Da onde esses quatro grandes escolásticos tiraram a inspiração primeira da sua obra filosófica? Então, não se trata, evidentemente, de um preceito válido somente para os historiadores e filólogos, mas de uma exigência básica e indispensável para quem quer que pretenda discutir essas filosofias com base no sentido real que tinham para os seus criadores e não apenas na sua formulação explícita, estabilizada em textos, ainda que apreendida para além da sua superfície verbal e visualizada na unidade profunda da sua ordem interna, a famosa ordem das razões de que falava o Marcel Guerrou. Quer dizer, você entender a ordem das razões que estrutura por dentro uma filosofia, você tem por um lado a estrutura dos textos, e mais embaixo você tem a ordem interna, a ordem das razões. Eu digo, bom, você escavar para além da ordem dos textos a ordem profunda, do que se chamaria o filosofema e não apenas a obra filosófica escrita, já é um grande negócio. Eu digo, mas basta isso? Fala, claro que não. Depois de você fazer isso, você tem que saber do que o sujeito está falando. E o do que ele fala não está dentro da obra. Né? Toda filosofia se refere, vamos dizer, ao universo real, a experiências reais, a seres humanos de carne e osso, ou então não teria importância nenhuma, seria apenas um joguinho acadêmico. Então, quer dizer, é o famoso triângulo de Peirce, quer dizer, quando você tem o signo, quer dizer, o texto escrito, e você tem o seu significado. O seu significado o que é? A sua ordem interna, a ordem das razões, o filosofema. De cadê o referente? Hã? Então, a palavra, toda palavra tem o signo, gráfico ou sonoro, tá certo? Tem um significado. Esse significado se expressa em outras palavras. Mas esse significado, por sua vez, se reporta a algo que não é palavra. A um ente real, uma situação real, etc. E esse é o referente. Então, é como se dissesse, o método Marcel Guerrou, ele vai, vamos dizer, do signo ao significado, mas e cadê o referente? Né? E justamente isso aí é o que a gente aprende no Paul Friedlander. Enquanto você não pegou o referente, isso é, as coisas e situações reais a que a filosofia se refere, você realmente não a compreendeu. Você sabe o que ela está falando, mas não sabe do que. Então vamos lá. Reporto-me aqui as breves explicações orais que dei sobre o argumento de Santo Anselmo. Isso aí está no está aí no site do seminário. Tá certo? Esse argumento é apresentado originariamente sob a forma de uma prece. Como ninguém em seu juízo perfeito, muito menos um monge experiente, pode orar a um Deus duvidoso, está claro que o argumento não é oferecido como resposta à dúvida quanto à existência ou inexistência de Deus, mas como um aprofundamento intelectual da experiência da prece. Isso não quer dizer que ele não valha também como argumento. Mas a sua condição de argumento é secundária. Quer dizer, o que Santo Anselmo está fazendo, ele está fazendo aquilo que, nesse mesmo texto, eu vou chamar de extrusão. Extrusão é um termo geológico, pelo qual você extrai de uma formação geológica uma determinada parte ou substância dele. Né? Então, você faz aparecer aquilo. Então, o que ele está fazendo é uma extrusão da experiência da prece. Quer dizer, qual é o conteúdo intelectual que está implícito no ato da prece. É isso que ele está fazendo. Isso pode servir também marginalmente como prova da existência de Deus. Tá certo? Mas, vocês veem, qual seria a importância de uma prova da existência de Deus se, nesse contexto cristão, se desde o início, tá certo, o Cristo exige das pessoas o quê? A fé. A fé, isso é, a confiança nele. Quer dizer, se você não tem a confiança, você já está fora da experiência cristã. E se você precisa realmente de uma prova, é porque você não tem a confiança. Por isso o Cristo diz, bem-aventurados aqueles que acreditarem sem ver. Por quê? Porque esse ato de confiança, ele vai modificar você e ele vai criar uma conexão real entre a pessoa do crente e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esta conexão real que vai operar o efeito salvador. Tá certo? E não a mera aceitação intelectual de uma doutrina. Tá certo? Então, se é assim, então quer dizer, as provas podem ter lá a sua importância, mas elas não são fundamentais, elas são um acréscimo. Então, no texto de Santo Anselmo, você vê também que a coisa tem esses dois andares. Por um lado, ele está esclarecendo, ele está puxando de dentro da experiência da prece o seu conteúdo intelectual explícito, que nela está implícito e compactado. Isso que ele está fazendo. E, em segunda instância, também está oferecendo uma prova. A prova para o crente serve apenas, vamos dizer, como um reforço intelectual. Quer dizer, ele vai ter mais claridade com relação ao objeto e à confiabilidade da sua fé. Tá certo? E para o não crente, bom, a prova não vai fazer ninguém acreditar em Deus, meu Deus do céu. Porque toda prova pode ser sujeita a contestações e você pode continuar discutindo indefinidamente. Então isso quer dizer que o que Santo Anselmo estava escrevendo servia eminentemente para o crente para esclarecer a experiência da prece. Tá certo? Se isso tivesse uma utilidade marginal para o não crente, bom, ótimo, mas isso evidentemente não é o fundamental. O esquema lógico do argumento, no entanto, pode ser abstraído, separado imaginariamente do seu contexto originário e ser discutido em si mesmo. Quer dizer, você pega a estrutura do argumento e discute logicamente. Mas aí ele já não será o argumento de Santo Anselmo, e sim uma cópia esquemática esvaziada do seu conteúdo experiencial, apta a ser reproduzida sob uma infinidade de formulações verbais diferentes e até mesmo codificada em símbolos matemáticos para fins de análise computadorizada. Então, quando chega nisso, você vê a que distância você foi parar da experiência da prece que o Santo Anselmo estava explicitando. Você separa para o argumento como se fosse, vamos dizer, um elemento separado, não, um elemento distinto, e o discute em si mesmo. E então os debates quanto à sua validade ou invalidade lógica poderão prosseguir indefinidamente, animando os serões dos amadores de argumentos, enriquecendo o mercado editorial e alimentando carreiras universitárias, sem que isso aumente em um grama sequer a compreensão do pensamento de Santo Anselmo. Ou, mais ainda, da técnica anselmiana da conversão de uma prática devocional em experiência intelectual, que é disso que se trata. Técnica sem a qual nada se pode entender, não apenas da filosofia do próprio Anselmo, mas de toda a tradição escolástica que se lhe seguiu. Porque, no fundo, toda a tradição escolástica é isso, é uma extrusão, uma explicitação do sentido intelectual que já está embutido na experiência cristã. Então, é aquele processo que o Wegener chama descompactação dos símbolos, quer dizer, as experiências vêm de maneira compactada, simbólica, e aos poucos a inteligência vai apreendendo dali o sentido intelectual implícito. Tá certo? O que não quer dizer que aqueles que vêm depois e que têm uma experiência mais diferenciada, mais descompactada, entendam aquilo melhor do que os primeiros. É impossível você comparar uma coisa com a outra, tá certo? Então, vamos supor, quando Ésquilo e Sófocles escreviam as suas peças, eles as concebiam, quer dizer, como histórias, como dramas, né? Tá certo? Bom, passa 2000 anos, você tem toda uma tradição de estudos eruditos a respeito daquilo. Você quer dizer que os estudiosos eruditos entendem mais as peças de Sófocles do que o próprio Sófocles? É, claro que não. Sófocles não seria capaz de explicitar todo o conteúdo intelectual que ele estava querendo transmitir, mas ele estava criando esse conteúdo. Então ele tinha pleno domínio do seu material. Tá certo? Ao passo que o estudioso nunca vai chegar, aquele domínio que vem desde a raiz, desde a experiência imaginativa propriamente dita. Ele pode entender melhor um aspecto, outro aspecto. Como diz, tem uma compreensão mais diferenciada, mas não quer dizer que ele entendesse o autor melhor do que o autor mesmo. Então, justamente a necessidade da compreensão diferenciada vem do fato de que nós já estamos mais distantes da experiência originária. Então, nós temos que recompô-la por meios intelectuais, já que não temos acesso à experiência direta. Tá certo? Isso aí é como você ler um texto numa língua antiga. Tá certo? Para o leitor da época em que o texto foi escrito ou publicado, a linguagem tem uma translucidez imediata e ele parte direto, né, da expressão verbal para o seu significado e o seu referente. Nós não podemos fazer isso, porque o texto para nós ele não tem essa transparência, ele é opaco. Então nós temos que operar nele uma série de procedimentos interpretativos que elucidem o sentido originário. E para isso, não basta a leitura direta, como bastava para os leitores da ocasião. Tá certo? Nós precisamos da ciência filológica, de conhecimentos históricos, e mais isso, mais aquilo. Então isso quer dizer que a nossa experiência será mais intelectualizada do que a dos primeiros leitores. Mas não quer dizer que ela será mais profunda. Talvez até nem seja. Talvez para os primeiros, né, ouvintes ou leitores, aquilo tivesse, vamos dizer, um impacto muito maior e muito mais evidente do que tem para nós. Que nós temos que adivinhar o que o autor está querendo dizer e, de certo modo, recompor a experiência por meios intelectuais. Tá certo? Esse exemplo, aliás, falando de Santo Anselmo, eu digo, se você entender qual é o espírito da coisa, o que Santo Anselmo estava realmente fazendo, tá certo? Então a força do argumento dele lhe aparece de uma outra maneira. Após que você isola o argumento e vai tratá-lo só por meio lógico, você está tratando um outro objeto. E nesse trajeto, nessa passagem, vamos dizer, da experiência explicitada de Santo Anselmo para, quer dizer, a discussão do próprio argumento na sua estrutura lógica e na sua validade ou invalidade lógica, algo se perde. Tá certo? Isso significa que a própria, vamos dizer, profundidade ou eficiência lógica dessas discussões irá se perdendo, né? Então, a coisa vai se diluindo, diluindo, diluindo, diluindo, até que no fim, né, não sobra nada. Você tem apenas um tecnicismo lógico. Tá certo? Porém, até mesmo do ponto de vista da técnica lógica, existe uma perda. Tá certo? Quer dizer, eu acho que o argumento da Santo Anselmo, lido nos termos que ele propõe, isso é como explicitação no sentido da prece, ele tem muito mais consistência lógica do que parece quando você examina o argumento só em si mesmo. Tá certo? Então, veja, a lógica, ela surge num determinado momento da história e surge em resposta a certas necessidades. Tá certo? Então, embora a validade das relações lógicas não dependa do contexto histórico em que elas apareceram, tá certo? Assim como, vamos dizer, as regras da geometria não dependem da história da geometria, tá certo? A perspectiva com que você olha essas disciplinas se modifica muito conforme você olha apenas aquelas estruturas em si mesmas ou quando você entende a experiência que inspirou a descoberta daquelas estruturas. Entendeu? Então, o sujeito que gosta de lógica ou de matemática está só interessado nisso. Ele não está interessado, como diz, na história da lógica ou na história da matemática. Ele está interessado só nas estruturas internas da disciplina. Eu digo, bom, mas algo pode se perder da própria técnica no instante onde você ignora de onde a técnica saiu. E começa a tratar aquele, vamos dizer, aquele conjunto de esquemas lógicos como se fosse uma coisa que existe em si mesmo. E não como se fosse parte da realidade, parte da nossa experiência da realidade. Tá certo? Então, o desejo de separar radicalmente o pensamento lógico da experiência, tá certo? Que se torna cada vez mais patente, cada vez mais pronunciado desde o século XVIII até agora, ele tem a seguinte consequência. Quer dizer, primeiro, você decide que você vai olhar uma coisa independentemente da outra, quer dizer, você opera uma abstração. Tá certo? Num segundo momento, você se esquece da relação que havia entre uma coisa e outra. E no terceiro momento, você declara que não há essa relação. Ou seja, você se torna se incapacita para perceber algo, e em seguida se decreta que esse algo não existe. Isso acontece, por exemplo, com Kant, isso acontece de uma maneira óbvia, né? Tem até um rapaz que me escreveu uma carta essa semana, né? Reclamando de um vago esboço que eu fiz anos atrás sobre o negócio de Santo Ancião. Era só um fragmento de uma aula que eu dei. E discutindo então aquilo lá em termos exclusivamente lógicos, né? E ele alegava ali, alegava kantianamente que da existência de um signo não se pode deduzir a existência do seu referente. Quer dizer, não é porque você tem uma palavra que existe o objeto a qual ela se refere. Isso é uma... Kant não expressou nesses termos, mas ele diz isso, né? Então, isso é à primeira vista, isso é uma coisa óbvia. É isso. Quer dizer, a existência de uma palavra não prova a existência no mundo real de um objeto que lhe corresponda. Ou seja, a existência da palavra elefante não prova que existam elefantes. Só que esta regra, ela se aplica a muitas palavras, mas tem outras coisas que ela não se aplica absolutamente. Por exemplo, a palavra linguagem. A palavra linguagem não poderia existir se não existisse a linguagem. Então, ela postula imediatamente a existência do seu referente. Ela não pode ter apenas um significado. Então, o rapaz me diz o seguinte: não, suponhamos que a palavra linguagem fosse a única palavra que existe. Ela teria um significado, mas não um referente. Eu digo, como isso é possível? Isso é absolutamente impossível. Porque o significado dela seriam outras palavras, que explicitam, então, o seu significado. E essas outras palavras já constituiriam uma linguagem, necessariamente. Então, para existir um significado, tem necessariamente que existir outras palavras além da palavra linguagem. Então, a existência do significado já seria automaticamente a prova e a presença do referente. Outra palavra que não pode existir sem o seu referente, a palavra eu. Não pode haver a palavra eu, tá certo? Sem alguém que a utilize para designar-se a si mesmo. Não é isso? Uma terceira palavra que é assim, a palavra existência. Se nada existisse, não existiria também a palavra existência. Então tem uma série de palavras fundamentais no idioma cuja mera presença nos mostra a existência do seu referente, não apenas do seu significado. O significado seria a expressão verbal do que ela está querendo dizer. Então aí você vê que a regra do Kant ela falha miseravelmente, pô. E quando Kant faz a sua famosa refutação do argumento de Santo Anselmo, ele incorre neste ponto. Ele diz, o argumento de Santo Anselmo diz que um ser necessário existe necessariamente. Não é isso? E Kant diz, bom, isso é apenas hipotético, você está supondo um ser necessário, e se ele fosse necessário, ele existiria necessariamente. Mas isso não prova que ele é necessário de fato. Então, aparentemente essa refutação está certinha. Só existe o seguinte problema. Eu vou ler aqui umas notas que eu tomei. Depois eu vou colocar no seminário. Vocês não precisam entender tudo isso necessariamente agora, mas nós podemos mais tarde dar uma aula sobre isso. Eu digo, se não existe um ser necessário, então, todo ser é necessariamente contingente. E não poderia ser apenas contingentemente contingente. Se fosse apenas contingentemente contingente, não estaria excluída a priori a existência de um ser necessário. Portanto, se não há um ser necessário, todo ser é necessariamente contingente. Daí decorre que a contingência passa a ser ela mesma a única necessidade, imposta implacavelmente a todos os seres existentes. Então, não há um ser necessário, e a única coisa absolutamente necessária é que todos sejam contingentes. Quer dizer, da inexistência de um ser necessário, decorre que, que todos os seres são necessariamente contingentes. Então, a contingência é a única necessidade. Eu pergunto, isso vale também para os seres possíveis? Ela respondeu, necessariamente sim. Pois se existe algum ser necessariamente possível, ele exclui por si mesmo a possibilidade da sua inexistência. E, portanto, tem de existir necessariamente. O que contradiz a inexistência do ser necessário. Tanto quanto os seres reais, todos os seres possíveis são, pois, necessariamente contingentes, segundo este raciocínio. Pode haver relações, agora não seres, mas relações necessárias entre entes necessariamente contingentes? Não, pois uma relação necessária inexistente seria um mero nada. Toda relação necessária entre seres necessariamente contingentes terá de existir necessariamente e estaria assim submetida ela própria à contingência universal da existência. Então, todas as relações teriam que ser contingentes também e não haveria nenhuma relação necessária. O mesmo aplica-se indiferentemente às relações entre os entes existentes como às relações entre os entes meramente possíveis. Se estes são necessariamente contingentes, a existência de relações necessárias entre eles esbarraria na mesma dificuldade que bloqueia a possibilidade de relações necessárias entre seres necessariamente contingentes. Neste caso, todas as relações lógicas que se definem como relações necessárias entre seres possíveis estariam anuladas automaticamente. Ou existe o ser necessário, ou toda e qualquer prova lógica de qualquer coisa, mesmo hipotética, é uma impossibilidade pura e simples. Se não há um ser necessário, não podemos conceber relações necessárias de espécie alguma. Então, isso para mim é de uma auto-evidência monstruosa. Claro que o argumento pode ser tergiversado e perguntar o que você entende por existência, o que você entende por ser, etc. Bom, a gente pode prolongar a discussão indefinidamente. Porém, é o tal negócio, vale a pena? Acho que nem vale a pena, porque qualquer pessoa no seu juízo perfeito entende isso. Se não existe um ser necessário, não pode haver relações necessárias entre seres nenhums. Também não pode havê-las entre seres meramente possíveis ou hipotéticos. Tá certo? A não ser que nós já declarássemos esses seres inexistentes e, portanto, inexistentes as relações entre eles. Então, neste caso, estaria aberto, cavado e aberto definitivamente o abismo entre lógica e experiência. Só que se houvesse um abismo intransponível entre lógica e experiência, todo e qualquer conhecimento científico seria absolutamente impossível, mesmo na base puramente probabilística. Porque é uma bobagem você dizer que não, a ciência não leva em conta juízos de necessidade absoluta, mas apenas juízos de probabilidade. E quando ela afirma uma probabilidade, ela afirma absolutamente. Hã? Porque senão teria a probabilidade da probabilidade da probabilidade da probabilidade e qualquer juízo probabilístico não estaria dizendo absolutamente nada. Então, o juízo de probabilidade, ele também é um juízo de necessidade. É a necessidade daquela probabilidade e não outra. Se você diz, ah, tem uma probabilidade de 71%. Se é de 71%, você quer dizer que não é de 2%, de 3%, nem de 100%. E que não é absolutamente. Tá certo? Então, isso é uma confusão entre o conteúdo do juízo e a sua forma lógica. Né? Então, para quem entende o argumento de Santo Anselmo, isso aqui não, Santo Anselmo não diz isso. Né? Mas isso está implícito no que ele está dizendo. E como é que eles não percebem? Eles não percebem porque eles estão examinando só o argumento em si. E na hora que perdem de vista a experiência originária que gerou aquele argumento, eles perdem de vista toda a potencialidade lógica que está contida nessa experiência. Então passo a lidar só com um material reduzido, que é o próprio argumento. E daí, a discussão do argumento pode prosseguir indefinidamente. Até hoje tem gente tentando provar ou impugnar o argumento de Santo Anselmo. É a prova de que ninguém se convenceu de coisa nenhuma até agora. Então, esse exemplo ilustra a diferença entre o que eu e o senhor Lemos, e também o senhor Pinheiro, chamamos de filosofia. Mais o senhor Lemos do que o senhor Pinheiro. Né? Ele dá esse nome a algo que, do meu ponto de vista, é apenas uma técnica de argumentação. Bela e sofisticada quanto seja. prefiro reservar o termo para aquilo que este sempre designou, a elaboração intelectual da experiência com vistas a alcançar, na máxima medida possível num dado momento histórico, a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Bom, se é assim, se trata de elaborar intelectualmente a experiência, com vistas a alcançar na máxima medida possível, num certo momento, a unidade do conhecimento, a unidade da consciência da vice-versa, e vice-versa, isso significa o seguinte: a filosofia não pode chegar a conclusões definitivas a respeito de coisa nenhuma, porque ela é um esclarecimento da experiência, à luz da própria experiência, e a experiência vai modificando com o tempo, tá certo? E porque eu não posso antecipadamente esclarecer a experiência que as gerações vindouras virão a ter. Então ela é necessariamente um processo contínuo. Assim como na vida individual, na vida concreta de cada indivíduo, as nossas concepções, as nossas ideias vão se modificando de acordo com a experiência, tá certo? E não tem como você fechar e dizer isso aqui é terminal, acabou. Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então a filosofia é um reajuste entre as suas concepções intelectuais e a sua experiência. E esse reajuste tem que ser um esforço permanente. Então ela não visa a chegar a conclusões definitivas sobre coisa nenhuma, mas apenas alcançar o máximo esclarecimento possível dentro da situação. Como a situação muda, ou seja, acontece o que não acontecia antes, então as gerações vindouras necessitarão do novo esclarecimento. E elas é que mesmo aqui vão ter que fazer isso, e nenhum filósofo pode fazer antecipadamente. Claro que aquilo que cada filósofo conquistou tem que ser integrado nas visões posteriores, porque são parcelas e aspectos da experiência que já estão esclarecidos e que não precisa ser esclarecido de novo. Só vai precisar fazer os devidos reajustes à luz das novas experiências. Tá certo? Esse reajuste implica também o progresso no processo de descompactação dos símbolos. Ou seja, toda a filosofia anterior é compacta em relação à filosofia seguinte, que tem que ser mais diferenciada. Portanto, aqui, isso é fundamental. Aquilo que parecia afirmação literal para o filósofo no momento em que ele emitiu, passa a ser simbólica para gerações seguintes, porque tem que ser descompactada. E se você não percebe essas filosofias como esquemas simbólicos, você não as entende de maneira alguma. E você também tem que saber que aquilo que você está dizendo naquele momento se tornará simbólico para as gerações seguintes. Elas vão ter que descompactar mais. Quer dizer, esse processo de diferenciação, ao mesmo tempo diferenciação e integração, ele vai prosseguir indefinidamente. Tá certo? Então, como dizia São Tomás daqui, na verdade é filha do tempo. Já quanto tempo vai durar o tempo? Já ninguém sabe quando vem o juízo final. Né? Isso quer dizer que a forma final só Deus tem no juízo final. Até lá, meu filho, nós vamos ter que continuar, né, cada geração resolvendo o seu problema e tentando se esclarecer na máxima medida possível e legando às gerações seguintes aquelas partes que foram conquistadas. Nesse sentido, a unidade interna de uma filosofia, isso é, a sua coerência sistêmica e lógica, vale menos por si mesma do que por sua eficiência em dar conta, ainda que com imperfeições lógicas inevitáveis, da variedade e confusão da experiência humana, pessoal, cultural e histórica, que lhe serviu de ponto de partida. Ou seja, a própria avaliação de uma filosofia depende, quer dizer, do estado de confusão que o filósofo herdou e do estado de esclarecimento que ele legou. Portanto, sem compreender a confusão originária, você simplesmente não entende a filosofia e muito menos pode julgá-la. Por isso, chamamos de grandes filósofos não aqueles que se esmeraram no esforço vão de chegar à prova lógica mais detalhada, e sim aquelas que conseguiram abranger, num olhar unificante, o horizonte de problemas mais amplo e complexo, criando assim um senso de orientação que permanece útil para muitas gerações subsequentes. Nesse sentido, a lista de filósofos verdadeiramente grandes é bem reduzida. Sem querer resolver agora a questão de quais merecem ou não entrar nessa classificação, parece-me evidente que ninguém negará um lugar nela aos nomes de Platão, Aristóteles, Santo Tomás e Leibniz. Enquanto filósofos bem posteriores já viram suas contribuições essenciais, esgotadas ou impugnadas pelo avanço do conhecimento, ninguém mais pode ser cartesiano, baconiano, hobbesiano de carteirinha, sem entrar em conflito com o estado atual das ciências. Esses quatro, excluindo os erros de detalhe que possam ter cometido num ou no outro ponto, continuam dando inspiração a novas descobertas em todos os setores do conhecimento. E parece que não vão parar de fazê-lo tão cedo. Não erraremos, portanto, se os tomarmos como modelos supremamente típicos daquilo que se entende pelo termo filósofo, sem exclusão necessária de quaisquer outros. O critério aí adotado implica que nada se entende de uma filosofia sem uma visão efetiva das experiências de fundo às quais ela responde com vigoroso esforço de expressão, ordenação, faltou uma vírgula, ordenação, vírgula, unificação e clarificação. Eu uso clarificação em vez de esclarecimento porque esse tem outras conotações que eu desejaria evitar. Se se tratasse de artistas, de poetas, predominaria em suas obras o esforço de expressão direta da experiência. Os filósofos tomam seu material de base num estado mais elaborado, que inclui os aspectos da experiência já trabalhados na cultura artística, assim como nas leis, instituições, crenças estabelecidas, etc., etc. Com frequência, a arte se antecipa aos filósofos, fornecendo-lhes em forma compacta de símbolos concretos os esquemas estruturadores aos quais eles darão expressão intelectual mais diferenciada, mais clara, mais acessível à discriminação racional. É muito interessante você fazer a seguinte experiência. Você lê os romances de Dostoiévski e depois você lê o livro do Albert Camus, L'Homme Révolté. O Camus elabora em conceitos intelectuais algo que já estava compactadamente dado ali no Dostoiévski. Isso nem quer dizer que Dostoiévski entendeu melhor, nem que Alberto Camus entendeu melhor. Não, eles tomaram o problema em dois níveis de elaboração diferentes. É isso? É puro estereótipo ginasiano acreditar com os senhores Lemos e Pinheiros que a filosofia é discussão racional. Isso aí é bom assim, sabe? Isso aqui é conceito de filosofia à altura de Rodrigo Constantino. Existe a discussão racional e existe a fé irracional, do outro lado. Isso aí é estereótipo volteriano. Tá certo? Esse é bom para menino de escola, tá? Mas é uma bobagem tão grande, tá? Que eu não deveria nem mencionar isso aí. É óbvio o seguinte, a possibilidade da discussão racional só aparece depois que o grande empreendimento de organização unificante da experiência chegou ao seu termo, senão você não tem o que discutir. Esse empreendimento pode incluir também no caminho uma parcela de discussão que visa, sobretudo, a retificar ou completar certos aspectos das tentativas anteriores. Mas é evidente que ela não constitui o ponto forte de nenhuma filosofia digna do nome. É? Mais ainda, a gente pode até generalizar e dizer, nenhum filósofo jamais deu uma prova cabal de tudo o que ele disse. É? Por quê? Porque ele estava descobrindo coisas que as pessoas não sabiam antes. É? Então é impossível você, ao mesmo tempo, descobrir a coisa e dar a sua prova mais perfeita possível. A prova pode demorar muitos séculos depois. E essa é a discussão racional. Então, por exemplo, Santo Anselmo descobre a dimensão intelectual que está implícita no ato da prece. Bom, a prova do que ele disse que está certo ou errado pode continuar por séculos e, de fato, continua. Só que é o seguinte, quem é o grande filósofo? Santo Anselmo ou os professores que estão discutindo a prova lógica? Santo Anselmo pode dizer, olha, ele até legou um problema. E um problema sem solução, aparentemente. Por quê? Se esse argumento depende de uma experiência anterior, então ele nada prova por si mesmo. Correto. Mas dizer que ele nada prova por si mesmo é o mesmo que dizer que ele nada prova? Não, não é. Então nós temos aí uma tensão entre a experiência originária e a sua expressão em forma de argumento lógico. Se você corta o argumento lógico da experiência, acabou a tensão e sobrou somente um esquema lógico para uso, tá certo? Dos amadores de debates, dos amadores da discussão racional, que acham que são filósofos por causa disso. Ora, amadores da discussão racional já eram os inimigos de Sócrates. Eles adoravam discussão, tá certo? E notem bem, o próprio Sócrates, que debate tão bem o que eles dizem, o Sócrates nunca prova nada. Ele só desmantela o que eles estão dizendo. Ele destrói as provas. E em lugar das provas, ele dá o quê? A inspiração e o mito. Nunca provou nada. Do mesmo modo, Aristóteles, que toma o problema já num nível de elaboração muito maior e capricha muito mais na arte da prova, tá certo? Ele nos lega como resultado final da sua filosofia um dos maiores abacaxis de todos os tempos. Que é o seguinte, todo conhecimento é conhecimento genérico e os entes só existem enquanto indivíduos. Então você tem uma tensão entre existência e conhecimento. Isso não quer dizer que você não conheça nada, que o conhecimento seja inválido, mas também não quer dizer que você pode conhecer tudo. Então, a mensagem final de Aristóteles é um problema, ele nos lega um problema. Só que esse problema esclarece a nossa posição real no mundo da experiência. Quer dizer que, às vezes, o negócio não é você saber a solução, você saber qual é o problema. É evidente que é anterior à solução, se alguma solução existe. E tem problemas que não têm solução, mas que se você não sabe qual é a exata formulação deles, você não sabe porque você está sofrendo. Você está que nem um bichinho que sofre sem saber de onde veio a porrada. Não é isso? Então, isso é, nem sempre os filósofos estão aí para deixar soluções, né? Ou para dar prova do que quer que seja. Às vezes estão apenas para esclarecer um problema que eles não sabem resolver e, às vezes, um problema que não tem solução. Como observava John Stuart Mill, a crítica, indispensável quanto seja, é a faculdade mais baixa da inteligência. Então você vê que nos diálogos socráticos, a primeira parte é a crítica. É a discussão, e ele vai demolindo os argumentos dos outros. E quando chega na parte mais alta, você tem o quê? Um mito. Quer dizer, no momento que Sócrates está dizendo uma coisa verdadeiramente importante, ele já está a léguas da faculdade crítica. Agora, se a pessoa que diz filosofia de discussão racional, então você está se referindo à faculdade crítica. E isto aqui é de principiante, quer dizer, você está botando assim na sua testa um rótulo. Eu sou um principiante, eu não sei de porra nenhuma, tá certo? Estou chegando agora. Mesmo quando uma filosofia assuma a aparência externa de uma discussão, como acontece nos diálogos platônicos, o objetivo ali não é provar coisa nenhuma, mas trazer à mostra, tornar visível algo que está para muito além da discussão e da prova. Platão parte do material da experiência real, tal como o encontra na cultura da época, e, através de sucessivas marchas ascensionais e clarificações parciais, vai se erguendo e, quando possível, erguendo seus interlocutores à antevisão do mundo das formas, princípios e leis eternas que unificam e estruturam a experiência. É esta escalada, e não a discussão racional, que dá a forma e o sentido do empreendimento platônico. Isso quer dizer, ele está substituindo um sistema de símbolos obscuro, turvo, que ele recebeu na cultura da época, por outro sistema de símbolos, muito mais claro, e que permite, que fornece às pessoas um senso de orientação por assim dizer, mais organizado. Mas ele não vai dar a prova final de coisa nenhuma. Quer dizer, nunca ele vai... A linguagem humana nunca vai sair da esfera simbólica. É qual a sua opinião? A linguagem perfeitamente literal não existe. Nós já temos vários níveis de clarificação, de descompactação e de diferenciação dos símbolos. E vai continuar assim pelo século do século. É esta escalada, e não a discussão racional, que dá a forma e o sentido do empreendimento platônico. Uma vez alcançado o cume, o conjunto da obra escrita que documenta a trajetória assume a forma aparente de um sistema doutrinal, que então pode alimentar discussões racionais pelos séculos dos séculos. As discussões podem ser mais úteis ou menos úteis, mas, na maior parte dos casos, nada de substancial acrescentam à filosofia originária. Quando Alfred Whitehead observou que 24 séculos de filosofia não passavam de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles, ele quis dizer exatamente isto. Como aquelas discussões são o ganha-pão dos acadêmicos, alguns deles são bobos ou vaidosos o bastante para achar que elas constituem a filosofia. Mas isso é como se num livro as notas de rodapé tomassem o lugar do texto. Você apaga o texto, sobra só as notas de rodapé. Tá certo? Então, eu já fiz nota de rodapé a um livro. Quando organizei o livro do Otto Maria Carpon, o ensaio reunido volume 1, eu botei ali 700 notas de rodapé. Tá certo? Mas continuam sendo apenas notas de rodapé. Eu jamais pretenderia que as pessoas prestassem mais atenção nas minhas notas de rodapé do que no texto que eu estava anotando. Mas o que esses caras fazem quando eles dizem que a filosofia é discussão racional? É isto. Quer dizer, você tem aqueles edifícios simbólicos que os filósofos do passado nos legaram para facilitar a nossa orientação no mundo da experiência. E em seguida você tem as discussões racionais a respeito. As discussões racionais só servem para ajudar você a entender o que eles disseram. É? Elas não vão acrescentar nada. Mas se você diz filosofia é discussão racional, você está dizendo isto. Quer dizer, a filosofia não é a descoberta e organização de imensos continentes da experiência, como Platão, Aristóteles, Santo Tomás e Leibniz no legado, mas é a discussão disso. Discussão por quem? Por nós. Então nós ficamos a pessoa mais importante e Platão, Aristóteles, Santo Tomás e Leibniz ficam apenas como instrumentos da nossa glória profissional. Então, a filosofia não é discussão racional nem sistema doutrinal. É uma estruturação simbólica intelectualmente diferenciada na qual o mundo da experiência deve adquirir uma visibilidade, uma claridade que não tinha nem no material bruto da experiência, nem nas suas elaborações culturais prévias, sociais, políticas, artísticas, religiosas, etc. Por isso mesmo é que a arte, com tanta frequência, se antecipa às filosofias. No caso dos escolásticos, isso não poderia ser mais evidente. O exame deste ponto mostrará quanto os senhores Lemos e Pinheiro, juntos ou separados, e todos que pensam como eles, estão longe de compreender a relação entre as grandes filosofias do século XIII e o ensino prático que as antecedeu nas escolas catedrais e monacais. Vamos por partes. Qual foi a realização maior e mais característica dos filósofos escolásticos? Foi a criação das sumas, um gênero literário totalmente novo, apropriado às necessidades expositivas do pensamento cristão, o qual, após ter durante 12 séculos respondido às dúvidas externas e internas, com improvisações apologéticas e polêmicas soltas, esporádicas e assistemáticas, que se acumulavam numa massa confusa e inabarcável, se viu levado pelas próprias exigências do ensino e por outros fatores que não interessa analisar aqui, entre os quais o impacto da filosofia árabe, a empreender um gigantesco esforço de organização e unificação. A fórmula literária encontrada foram as sumas. A primeira grande suma foi a de Alexandre de Halles, que começou a escrevê-la em 1231, mas a deixou incompleta. Não sei a data certa da segunda, mas não saiu antes de... Eu pesquisei em tudo quanto é lugar qual foi, seria a data de publicação da primeira suma, da Suma Teologia, né, de Santo Alberto, e não achei uma data certa. Mas ela não saiu antes de 1245, quando Santo Alberto começou a ensinar na Universidade de Paris. Em 1260 começam as aulas de São Boaventura sobre os ensinamentos de Pedro Lombardo, do qual ele extrairá uma suma com o título Comentários ao Livro das Sentenças de Pedro Lombardo. Por fim, o gênero chegou à perfeição com a Suma contra Gentiles, de Santo Tomás de Aquino, 1264, logo seguida da Suma Teológica, redigida entre 1265 e 1274. A estrutura das sumas não tem precedentes na história dos gêneros literários. Elas compõem-se de partes hierarquicamente organizadas, que vão desde os princípios mais universais até suas aplicações aos entes particulares, como num longo raciocínio dedutivo, que vai dos princípios para as consequências. Mas cada parte subdivide-se em questões. Colocada uma questão, o autor faz uma breve resenha das respostas anteriormente oferecidas por vários filósofos e teólogos, atualizando o status questiones. Aí ele acrescenta algumas outras respostas possíveis, quer dizer, aquelas respostas que ele herdou do passado não abarcam o horizonte inteiro das respostas possíveis, então ele mesmo inventa mais algumas, né? E passa a examinar os prós e contras de cada uma até chegar a uma conclusão. Por fim, depois que ele deu a conclusão, ele concebe e responde algumas objeções, reforçando a conclusão, se possível. Se não for possível, se impugnou a conclusão, então tem que começar tudo de novo. Mas, no fim, tem que chegar a uma conclusão. Conclusão que, em seguida, servirá de premissa para a solução das questões subsequentes. Tecnicamente, essa estrutura constitui-se de um longo discurso analítico, lógico-analítico, composto por dentro de vários discursos dialéticos. Ela articula-se em duas modalidades de discurso que Aristóteles havia distinguido cuidadosamente. Uma empenhada em montar a demonstração e a prova científica, outra em buscar, entre as incertezas do debate e da experiência, as premissas especiais sobre os diversos pontos em investigação. Num nível mais profundo, essa articulação sintetiza duas atitudes mentais opostas, a dogmática ou construtiva, que é uma espécie de empilhamento de afirmações tidas como certas, e a zetética ou investigativa. Zetética ou dialética. Nada de similar encontra-se em toda a literatura filosófica anterior. Mediante essa combinação original, as sumas sintetizam e unificam não só o conjunto dos dados científicos, teológicos e históricos disponíveis que interessavam a doutrina cristã, mas todas as técnicas que compunham o ensino universitário, as quais ficavam assim vacinadas contra a possibilidade de desenvolvimentos independentes anárquicos e se integravam harmoniosamente na ordem total do conhecimento. E, dito de outra maneira, as sumas sintetizavam toda a cultura, sintetizavam, ordenavam e esclareciam toda a cultura disponível, pelo menos aquelas partes que interessavam a doutrina cristã. Mais ainda, as sumas inauguraram a prática de distribuição racional dos textos em partes, seções, capítulos, parágrafos e subparágrafos, totalmente desconhecida na Antiguidade, que viria a se universalizar no Ocidente ao ponto de tornar-se uma banalidade. Hoje em dia todo livro se divide nesses pedaços, né? Mas se hoje essa divisão corresponde mais a convenções editoriais ou a arranjos pedagógicos, nas sumas ela tinha uma função muito mais ambiciosa e orgânica. A organização do texto correspondia rigidamente à estrutura das realidades ali analisadas, de modo que a obra toda funcionava como símbolo da hierarquia do mundo divino, cósmico e humano. Então, este é um ponto que escapa a muitos leitores da Suma, especialmente da Suma Teológica, Suma contra os Gentiles. Depois que você a leu inteira, e na sua memória sobrou pelo menos alguns pedaços dela, de repente, você vê a estrutura inteira. E você percebe que essa estrutura é em si mesma um objeto de contemplação, como um objeto artístico, como um ícone. E este ícone tem então a mesma função estética de servir de suporte da meditação, o suporte da prece. Então, ela tem como se fosse, não textualmente, mas analogicamente, um sentido ritual. Como, vamos dizer, as grandes obras da arte sacra têm. E este aspecto passa totalmente despercebido, vamos dizer, a maior parte dos comentadores. Né? E isso aí, vamos dizer, quando eu percebi isso, isso aí foi muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. E eu fui comentar isso com o Antônio Donato, ele arregalou dois olhos. Ele disse, nossa, eu pensei que só eu tinha percebido isso, eu estava achando até que eu estava maluco. Eu falei, mas é evidente que é assim. Só que depois que você percebeu isso, quer dizer, percebeu essas obras como grandes estruturas simbólicas, né, aí você está habilitado para você fazer outras comparações e para você fazer a pergunta, de onde eles tiraram essas estruturas simbólicas? Então, as análises dialéticas espalhavam-se em muitas direções, indo até os últimos detalhes, o que é chamado princípio da manifestação, manifestação, né, que pode ser traduzido como exteriorização ou clarificação. E voltava a unificar-se nas conclusões parciais, que, por sua vez, articuladas umas às outras pelo princípio da concordância ou reconciliação hierarquizada das múltiplas possibilidades contraditórias, funcionavam como colunas que sustentavam a estrutura do todo. A imagem um tanto idealizada que temos hoje da organização hierárquica dos estudos universitários medievais reflete menos a realidade do ensino diário do que a estrutura das sumas, em que os vários aspectos desse ensino convergiam para um ponto culminante que os transcende. A prática da disputácio, disputa medieval. A disputa era um procedimento pedagógico organizado, no qual um aluno era encarregado de defender uma tese e outro de impugná-la. Então, a distribuição dos argumentos era um negócio estritamente racional. Por exemplo, se a gente dizia uma coisa, o outro tinha que explicar primeiro. Primeiro ele tinha que repetir o argumento do outro, né? E argumentar um pouco em favor dele. Depois ele tinha que explicar em que pedaço ou aspecto ele ia impugnar aquilo. Ele ia impugnar a forma lógica, ele ia impugnar a premissa, ele ia impugnar as consequências. O que, que ele ia fazer, em suma, com o argumento? Então, vamos dizer, é a discussão ordenada, a discussão científica. Então, isso era uma prática nas escolas. Acontece que, nas sumas, essa prática já está embutida, já está ali incluída. Não como prática pedagógica isolada, mas como parte da construção do sistema inteiro. É claro que a prática da disputácio, por mais tecnicamente rigorosa e idônea que fosse, ela pode degenerar, vamos dizer, em discussões lógicas sem fim, como diz, sobre o sexo dos anjos, tá certo? E acabar produzindo alguns jurulemas, tá entendendo? Então, nas sumas isso não acontecia, porque estava tudo integrado, tá certo? Dentro daquela imensa estruturação simbólica da experiência. Se perguntarmos até onde Alexandre de Halles e seus sucessores, obtiveram a inspiração para esse empreendimento tão original e poderoso, não encontramos nenhuma fonte escrita, aliás, nem oral. Platão desenvolvera a técnica dialética de Sócrates, mas não se encontra nele a arte da construção dogmática. Aliás, Platão nunca nem tentou uma construção dogmática. Aristóteles sobrepunha à dialética a técnica da prova científica, lógico-analítica, mas não deixa nenhum exemplo escrito de discurso lógico-analítico com começo, meio e fim. Tudo o que nos sobrou dele foram rascunhos de aulas construídos na base de investigações e confrontações dialéticas num espírito ferozmente zetético, de busca e não de construção dogmática. O que seria uma construção dogmática do aristotelismo, a estrutura formal e hierarquizada da doutrina aristotélica, é um problema que até hoje os sucessores e comentaristas se engalfinham sem encontrar nenhuma solução satisfatória. Para fazer uma ideia da dificuldade, ninguém deu uma resposta cabal à questão de saber se a filosofia do Aristóteles maduro é um desenvolvimento coerente do seu platonismo de juventude ou uma negação completa dele e o início de uma filosofia diferente. Bom, um filósofo a respeito do qual você não sabe nem se ele tem uma filosofia ou duas, é a mesma coisa que dizer, não está entendendo a coisa. Você pode entender nos aspectos particulares, mas no conjunto você não está entendendo. Na bibliografia filosófica, que vai daí até Alexandre de Halles, nada se encontra que se pareça nem de longe com a estrutura das sumas. Só há, portanto, duas alternativas. Ou a criação ex nihilo, criação a partir do nada, ou a inspiração recebida de alguma fonte não filosófica nem literária. A primeira hipótese, sendo prerrogativa divina, temos de nos voltar para a experiência vivida, para o impacto que os filósofos escolásticos receberam da cultura da época, para averiguar se algo nela pode ter-lhe sugerido a ideia de estruturar a cosmovisão cristã numa síntese de todos os conhecimentos e de todas as técnicas intelectuais disponíveis, em que as inúmeras buscas zetéticas lançadas em direções diversas fossem convergindo pouco a pouco e se unificando numa grande construção dogmática de conjunto. O único precedente que existe não vem da filosofia nem de qualquer gênero literário, vem das artes e especialmente da arquitetura. Em 1948, o grande historiador da arte, Erwin Panofsky, lançou nas conferências Wimmer a tese, depois publicada em 1951, sob o título de Gothic Architecture and Scholasticism, arquitetura gótica e escolástica, segundo a qual o estilo gótico na construção das grandes catedrais refletia a influência do pensamento escolástico, ilustrando no verticalismo, no uso da luz e no trançado dos arcos que sustentavam as abóbadas, os mesmos princípios da manifestação e da concordância que estruturavam as sumas. A tese nunca foi totalmente aceita nem totalmente rejeitada. O primeiro problema com ela é que não havia o menor indício de que os arquitetos anônimos das catedrais houvessem jamais estudado a filosofia escolástica. Se houvesse algum deles que fosse aluno da universidade, nós saberíamos o nome dele, no mínimo, né? Porque tudo que as universidades publicavam, tudo que as universidades faziam, vinham com a marca do autor. E as construtoras das catedrais, totalmente anônimas, né? O segundo e principal problema é que o essencial do estilo gótico já estava delineado fazia tempo, na abadia de Saint-Denis, nas catedrais de Laon, Bourges e Chartres, quando Alexandre de Halles começa a redigir o primeiro esboço de uma suma em 1231. E o novo gênero literário só se aproxima do seu máximo esplendor a partir de 1264, com a Suma contra as Gentiles de Santo Tomás de Aquino, quando já fazia 23 anos que uma das obras-primas maiores do estilo gótico, a Sainte-Chapelle, estava à vista de todos bem no centro de Paris. Só no ano seguinte, Tomás começa a redigir a Suma Teológica. É possível que o pensamento escolástico tenha vindo a exercer alguma influência sobre a arquitetura das catedrais posteriores ao século XIII, mas até o tempo de Santo Tomás, influência, se houve, foi no sentido inverso. Então, aqui eu dou uma cronologia. A primeira obra do estilo gótico não foi uma obra original, foi uma reconstrução. Eles demoliram um negócio e fizeram outro lugar. E aí foi a primeira obra do estilo gótico na catedral, na abadia de Saint-Denis. O abade de Saint-Denis, que chamava Suger foi tido no tempo como pai do estilo gótico, o primeiro teorizador do estilo gótico. Hoje não se sabe se é bem assim. Houve muita gente que deu palpite ali. Mas, de qualquer modo, essa é a primeira obra documentada. 1140. É? Quer dizer, foram 90 anos. A obra estava pronta 90 anos antes que Alexandre de Halles, pela primeira vez, tentasse montar uma suma. Ele tentou e não conseguiu, não completou a suma. E, então, são 124 anos antes que Santo Tomás de Aquino escrevesse a Suma contra Gentiles. Né? Depois, em 1660, a Catedral Gótica de Laon. 1195, começa a construção da Catedral de Bourges. 1220, fica pronta a estrutura principal da Catedral Gótica de Chartres. Em 1231, 11 anos depois, começa Alexandre de Halles a escrever a sua Suma Universae Theologiae, que fica incompleta. Em 1241, vem os planos da Sainte-Chapelle, que começa a ser construída em 1246 e rapidamente completada e consagrada em 26 de abril de 1248. 1245, quando a catedral, essa Sainte-Chapelle estava sendo já estava em fase terminal, Santo Alberto chega a Paris. 1260, Boaventura começa a lecionar sobre o livro da sentença de Pedro Lombardi, onde sairá seu comentário. Em 1264, vem a Suma contra os Gentiles. E de 1265 a 1274, Tomás redige a Suma Teológica. Aqui tem, em alguns exemplos, está aí na apostila, de construções que já estavam prontas fazia muito tempo, quando Alberto e Tomás redigiram as suas sumas, e mesmo quando Alexandre de Halles tentou redigir a sua primeira. Então, essa aqui, por exemplo, é a Sainte-Chapelle. Você vê, a Sainte-Chapelle esteve ali exibida bem no centro de Paris, onde morava Santo Tomás de Aquino, onde morava Santo Alberto, durante 20 e tantos anos. É impossível que eles nunca tenham ido lá, mesmo porque essas obras eram o maior impacto visual que a população europeia tinha tido desde o tempo de Roma. Né? Como é que alguém não ia ver isso aqui? Né? No entanto, se a teoria, como assinalaram seus críticos, falhava em estabelecer qualquer nexo causal entre filosofia escolástica e arquitetura gótica, ela tinha uma parcela de verdade que ninguém jamais negou. Havia, com toda evidência, uma semelhança estrutural entre as catedrais góticas e as sumas. tanto estas quanto aquelas apareciam como grandes resumos simbólicos da concepção cristã do mundo, e a ordem da sua estruturação interna era praticamente a mesma. O arranjo das partes, as conexões entre os mínimos detalhes e a ordem do conjunto, a busca da luminosidade e da transparência, o movimento de subida e descida entre os vários níveis e planos da realidade, que ia desde Deus e os anjos até lagartixas, entendeu? A sustentação mútua entre os arcos opostos, como teses dialéticas articuladas na sua contradição, tudo exibia em pedra como em palavras os mesmos princípios da manifestação e da concordância. Não é nenhum exagero dizer que as catedrais eram como que um esquema gráfico da estrutura das sumas. Ademais, se você pegar a suma, pega a suma contra o Gentili, que é menor, e tenta fazer um esquema dela, você vai ver que você vai obter um desenho mais ou menos como uma catedral, uma coisa que sustenta a outra, que sustenta a outra, vem um arco de cá, um arco de lá, junta aqui. Quer dizer, os opostos que contribuem para sustentar a mesma estrutura, tudo está lá. Ademais, tanto o novo estilo arquitetônico quanto o novo gênero literário eram marcados pelo ineditismo dos seus princípios, moldados pela primeira vez, segundo necessidades específicas do ensinamento cristão, irredutíveis a qualquer exemplo anterior. As semelhanças eram tantas e tão fundamentais que não cabia reduzi-los ao padrão de uma mera analogia. Era preciso falar, assim, de homologia, de identidade de estruturas. Quer dizer, não é que parecia, é a estrutura mesma. A coisa tornou-se mais evidente ainda quando, em 1998, o catedrático de budismo tibetano do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Califórnia, José Ignacio Cabezón, descobriu que homologia idêntica existia entre os tratados da escolástica budista e os templos religiosos da Idade Média tibetana. Ou seja, uma coisa com um conteúdo completamente diferente, mas, né, primeiro você tem aqueles templos que são verdadeiros tratados de cosmologia, que tem a estrutura interna do cosmos, e depois aparecem os caras escrevendo os tratados de exposição da doutrina budista, que naturalmente copia essa estrutura. Nos dois casos, assinalava Cabezón, era tão impossível estabelecer qualquer nexo causal direto quanto negar a existência de uma similaridade estrutural cujo detalhamento ia muito além da possibilidade da mera coincidência. Sem entrar agora nos detalhes da controvérsia, algumas observações parecem-me evidentes e praticamente inquestionáveis. Primeiro, se os arquitetos não estudavam filosofia escolástica e as catedrais góticas antecederam as grandes sumas, não se pode falar de influências destas sobre aquelas, mas precisamente do oposto. Segundo, a palavra influência descreveria adequadamente a transmutação de uma doutrina filosófica em obra de arte, mas não o inverso. Aqui só cabe falar mais vagamente de inspiração. Quer dizer, por exemplo, se você tem uma doutrina filosófica e o arquiteto quer criar um edifício que ilustre aquilo, então é evidente, você pode dizer, ele foi influenciado pela doutrina. Mas um edifício por si não fala nada. Quer dizer, se o filósofo olha o edifício e aquilo deixa um impacto imaginativo nele, e daí ele cria uma estrutura verbal, filosófica, bom, você não pode dizer que o edifício o influenciou, mas apenas que o inspirou. Se a palavra influência só funcionaria num sentido, mas não no outro. Né? Terceiro, os arquitetos anônimos das catedrais não eram alunos das universidades. Aprendiam a técnica da construção nas corporações de ofícios, e onde eles aprendiam a doutrina cristã? Nas escolas monacais e catedrais. Inclusive a maior parte dele na mesma catedral que ele estava reformando. Mais provavelmente nas mesmas catedrais em que trabalhavam ou viriam a trabalhar como construtores. Suas concepções arquitetônicas não refletiam a doutrina escolástica, mas a cultura cristã das escolas monacais e catedrais, de cuja riqueza e força davam testemunho em pedra. Então, você vê, essas escolas, na mesma medida que as pessoas, personalidades que essas escolas criavam, eram admirados como inveja dos anjos pela beleza da personalidade, pela bondade, pela evidência das suas virtudes. Então, o poder, vamos dizer, da imaginação cristã, a fé gera formas imaginativas, o poder da imaginação cristã, gerada pela devoção nas práticas das escolas catedrais monacais, aparece em pedra, nas catedrais, no estilo arquitetônico que elas criaram, que foi as catedrais góticas. Então, elas são o equivalente estético, tá certo, dos valores éticos e religiosos que estavam encarnados naquelas pessoas. Quatro, pela novidade do estilo, pelo contraste entre sua luminosidade e a escuridão dos templos anteriores, românicos, por exemplo, pela beleza deslumbrante dos vitrais e a multidão de detalhes esculturais e pictóricos maravilhosamente integrados no conjunto, por parecerem desafiar o senso comum ao manter-se de pé sobre estruturas aparentemente frágeis, as catedrais atraíam visitantes e peregrinos de toda a parte porque constituíam literalmente o mais contundente impacto visual a que a população europeia tinha sido submetida ao longo de mais de um milênio. 5. É praticamente impossível que alguém em Paris, na época de Alberto e Tomás, não conhecesse pelo menos a Sainte-Chapelle, ou, conhecendo-a, ficasse imune ao impacto do edifício sobre o seu sentimento, a sua imaginação e a sua devoção religiosa. 6. É inverossímil que pensadores altamente qualificados e devotos, imbuídos da ambição de dar maior visibilidade intelectual aos símbolos da fé, permanecessem imunes ao impacto imaginativo daqueles tratados de cosmologia cristã em pedra e não obtivessem dele alguma inspiração e motivação para tentar empreendimento semelhante no nível mais diferenciado da conceptualização teórica e da exposição doutrinal, passando da linguagem muda dos edifícios à plena explicitação verbal das sumas. Costumo usar o termo geológico extrusão e o verbo correspondente extrudar para descrever o processo de extração e exposição da substância cognitiva da experiência. Como aprendemos em Aristóteles, e até hoje ninguém desmentiu, que a inteligência abstrata não opera diretamente com os dados dos sentidos, mas com as imagens gravadas e repetidas na memória, é normal que esse processo, no nível da história cultural, se dê em duas etapas. Primeiro, a experiência condensada nas formas simbólicas compactas da arte, do mito e do ritual, e só depois verbalizada, quando possível, como conceito de teoria. Que é uma coisa que aparece também no livro da Suzanne Langer, Filosofia e Nova Chave, né? Que é uma filosofia da arte, do mito e do ritual. E também no Ernest Cassirer, Filosofia das Formas Simbólicas, né? Dito de outro modo, a criação artística forma e delimita o terreno imaginativo em cima do qual se erguerão as construções teorizantes da ciência e da filosofia. Os exemplos que ilustram essa constante são inumeráveis, desde as tragédias de Ésquilo e Sófocles, que deram a Sócrates e Platão o modelo das leis eternas, até a perspectiva de Giotto, sem a qual a nova cosmologia de Galileu e Kepler seria inconcebível, a Divina Comédia de Dante, que inaugura a possibilidade do intelectual moderno como juiz soberano da sociedade, a Comédia Humana de Balzac, de onde Karl Marx obteve sua primeira visão da estrutura do capitalismo, e assim por diante. Nós podemos dizer, como teria sido possível, vamos dizer, a meditação do Erich Fugger e Albert Camus, tá certo, sobre as ideologias de massa, sem a obra de Dostoiévski? Não, porque simplesmente não aconteceria. Tá certo? Note bem que essa meditação ainda foi bastante influenciada pela obra do Henri de Lubac, que se chama A Crise do Humanismo Ateu, que parte de um estudo sobre Dostoiévski. Né? Nada há, pois, de estranho. Faltou uma vírgula. Pois, vírgula, de estranho. Em concluir que o impacto visual e humano das catedrais góticas deu aos filósofos escolásticos a inspiração inicial para a extrusão do conteúdo intelectual explícito, implícito no imaginário cristão, ao qual elas davam pela primeira vez uma visibilidade tão completa e integrada. Se a imaginação arquitetônica e pictórica dos construtores gravava em pedra e vidro a riqueza da experiência interior obtida nas escolas monacais e catedrais, é preciso ressaltar que isso só aconteceu numa fase em que estas escolas já iam cedendo o passo como modelos de educação ao sucesso das universidades nascentes. Isso aí já... Século XII, né? As escolas tinham começado, na verdade, no século IX. modelo das universidades nascentes, onde a sofisticação das técnicas intelectuais se desenvolvia par e passo com a degradação dos costumes e a perda do fervor religioso. Decorridos cento e poucos anos da remodelação gótica de Saint-Denis, a construção do edifício intelectual da Suma se dá numa etapa ainda mais avançada da dissolução da síntese cultural cristã, pronunciando já para os dois séculos seguintes a difusão da moda nominalista, o florescimento de mil e uma correntes heréticas e a degradação da própria escolástica num formalismo doutrinário sufocante. Nada disso é estranho. Enquanto a riqueza da vida interior é uma realidade de todos os dias, o impulso de cristalizá-la em pedra ou em palavras não é uma necessidade premente. Então, por exemplo, você pode, né, escrever a história de um grande amor que você teve, mas você não vai escrever enquanto você está vivendo aquela história. Você vai escrever 50 anos depois, quando a mulher já morreu, ou você vai escrever na hora. Tá, para tudo aí, que peraí que eu preciso escrever. Não, isso não acontece. Então, enquanto uma coisa está no plano da experiência viva, não há necessidade de registrá-la. Você registra depois para que a memória daquilo não se perca de todo. As catedrais góticas são, por assim dizer, o canto de cisne de uma modalidade de educação que já tinha os seus dias contados. No século XII, à medida que se erguem edifícios cada vez mais impressionantes, a inveja dos anjos desce dos céus e se torna a admiração das multidões. Mais compreensível ainda é que a síntese intelectual das Sumas só viesse à luz numa época onde as possibilidades civilizacionais que elas condensavam já iam chegando ao fim. Do mesmo modo que as catedrais fixam em pedra o último apelo da educação monacal e catedral, as Sumas são o cume e, por isso mesmo, o capítulo final da grande civilização cristã da Europa. Do mesmo modo que as filosofias de Platão e Aristóteles são a expressão máxima e última da polis em agonia. Como observou Hegel, a ave de Minerva só levanta voo ao entardecer. Quer dizer, quando os processos estão acabando, é que vem a compreensão intelectual perfeitamente diferenciada da coisa. Nesse sentido, as grandes criações novas, que para as épocas futuras virão a representar a força espiritual das civilizações extintas, documentam, quase paradoxalmente, a depauperação da vida interior e sua substituição pelo testemunho exteriorizado e visível, legado às gerações vindouras, na vaga esperança de que um dia a fórmula gravada em pedra ou em palavras possa ser novamente descompactada e restaurada como experiência vivida, se não em escala civilizacional, ao menos nas almas dos indivíduos interessados e capacitados. A passagem do implícito ao explícito, do compacto ao diferenciado, marca ao mesmo tempo a glória e o fim das civilizações. Apogeu e decadência não são termos excludentes, não são nomes de substâncias, né? Mas polos dialéticos de uma tensão a que não faltam, no seu desenvolvimento interno, as ambiguidades e as inversões. Então, você vê, isto tudo era já tudo que estava na minha mente quando eu escrevi aqueles negócios a respeito das escolas do cardeal Newman. Mas, se eu Lemos e Pinheiro, ouvindo o que eu disse ali, nem por um instante eles surgiu na cabeça a hipótese de, não, que se esse sujeito escreveu isso aí, deve ter algo por trás disso, algo que ele pensou, né? Alguma meditação séria e tal. E nós, como estudantes de filosofia, nós temos obrigação, né, de sondar isso para compreender o que ele está dizendo. Não, já inventam uma explicação idiota e atribuem a mim. Então, ah, ele está dizendo que havia filosofia mais desenvolvida nas escolas, catedrais e monacais do que nas universidades, isso é um absurdo. Eu, peraí, né? O idiota sempre tende a imaginar que todo mundo é idiota como ele, tá certo? E o sujeito inteligente sempre espera que as pessoas sejam inteligentes, pelo menos ao ponto de compreendê-lo. Mas o fato é que a primeira expectativa geralmente se cumpre e a segunda não. Os idiotas têm razão, em geral. A maioria é realmente tão idiota quanto os idiotas, tá certo? E a perspectiva de encontrar pessoas inteligentes, que pelo menos desconfiem que possa haver algo mais por trás das nossas explicações, ela, muitas vezes ela falha. Não falha sempre, graças a Deus. Tá certo? Mas, vocês são meus alunos. E esses camaradas que eu estou falando não são alunos de nada. Eles são formadores de opinião. São pessoas que estão aí para ensinar os outros. Então, Isso é para você ver, né? Até que ponto o debate intelectual no Brasil se transformou numa farsa, numa comédia, numa porno chanchada, né? Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, todo mundo está ouvindo. Então, vamos começar aqui. Aqui, como sempre, temos várias perguntas excelentes, algumas muito melhores do que a nossa possibilidade de resposta no momento e o tempo de resposta disponível. Mas pergunta aqui, Raul Vieira Nogueira. Sobre a experiência compactada da vida cristã, ela mesma é uma experiência mística. Lembro que o professor Luiz Gonzaga disse em uma de suas aulas sobre a religião comparada que não é possível dizer que Santo Tomás, mesmo construindo toda a sua filosofia cristã de proporções catedralescas, tivesse uma maior vivência mística cristã de Santa Teresa, do que Santa Teresa Ávila, que pouco escreveu sobre. Lembro que uma das maiores dificuldades que o místico tinha era transmutar a experiência em um signo apropriado, que por isso mesmo São Francisco dizia que Deus era a pobreza, Santo Antão a privação e Ramana Maharshi o eu. Bom, muito bem, você sabe que Santo Tomás de Aquino, pouco antes de morrer, ele disse que ele tinha acabado de, Deus tinha acabado de revelar certas coisas para ele, perto das quais tudo o que ele havia escrito era nada. E isso é evidentemente assim. Então, é natural que os filósofos profissionais hoje eles tenham, vamos dizer, uma visão afetadamente superior do conhecimento místico ou não verbal, tá certo? O que é a prova de que não tem conhecimento nenhum, de que a compreensão deles vai apenas do conteúdo verbal recebido para dentro, o que significa que não tem relevância alguma, tá certo? Para a vida dos seres humanos, e que justamente isso contribui muito para o descrédito da filosofia, né? Descrédito merecido. Então, eu não sei se seria certo dizer que essa experiência que eu estou me referindo, a experiência cristã que está, vamos dizer, gravada nas catedrais, é de natureza propriamente mística. A mística começa quando existe, como é que se diz, uma visão direta, tá certo? De um contato direto. Às vezes nem sempre é disso que se trata, é pura experiência imaginativa, mas é tirada efetivamente, vamos dizer, da carne e do sangue da vida cristã, tá certo? Então, a mística seria um aspecto, uma espécie determinada de experiência cristã e não toda ela, tá certo? Quer dizer, nem toda experiência cristã vivida em profundidade é de natureza mística, tá certo? Ela não precisaria ser para poder criar nem aquelas virtudes das escolas catedrais monacais e nem as obras de arte correspondentes. Paulo Gomes Souza Júnior. Professor, na aula 148 seria começar a nos ensinar como absorver o mito cristão, já que ele é diferente dos outros mitos salvíficos, pois o personagem é o próprio verbo encarnado. Infelizmente, o remédio para as lombrigas não permitiu que o senhor continuasse aquela exposição. Poderia comentar algo mais sobre o assunto? Eu ainda vou voltar a isso em outras aulas. Mas é claro que se você pegar a galeria inteira dos mitos salvíficos, você verá que alguns são claramente histórias inventadas. Isso, como aquelas que Platão conta, o mito da caverna, o mito de Er, onde, através de uma narrativa, ele está pretendendo ilustrar alguma visão, alguma intuição que ele teve, que as suas capacidades de exposição doutrinal, teorética, não alcançam. Então ele dá-se uma forma compactada de um mito. Mas em outros casos, o mito aconteceu realmente. Tá certo? Este é o caso, por exemplo, a vida do Buda é assim, quer dizer, um personagem que realmente existiu, e de tal modo que a biografia dele, ela compõe, vamos dizer, o mito budista. A vida de Maomé, a mesma coisa, certo? A vida do profeta islâmico também é uma história real. E a história do Cristo também é história real. A diferença específica que existe no caso é que a vida do Cristo continua. Então, a história, sobretudo a história dos milagres e das revelações sucessivas, continua a história do Cristo, ao passo que a do Buda terminou e você só tem aquele material ali. Claro, claro, você pode ter um ou outro místico budista que acrescentou alguma coisa, mas não se incorpora canonicamente na coisa. Não é a continuidade formal da mesma história. Certo? Então, outra coisa, essa história que continua, ela foi prometida e anunciada pelo próprio Cristo. Ele diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E onde dois ou mais reunirem meu nome, eu estarei lá. Quer dizer, é uma ação que continua. Tá certo? E se alguém não gosta disso, então estuda um pouco a vida do Padre Pio e você vai ver a ação divina continuando no mundo. Tá certo? Então, esta é realmente a diferença específica. O mito cristão é aquele no qual nós ainda estamos vivendo. Tá certo? E o fato de que as pessoas interpretem, por exemplo, a história contemporânea em termos do apocalipse, mostra exatamente isso, né? Quer dizer, o cristianismo ainda é o grande quadro de referência que dá, pelo menos, um esboço de sentido da história e à luz do qual nós tentamos entender o que está acontecendo. Mais ainda, se você for estudar toda a história do movimento revolucionário, você verá que todo o movimento revolucionário inteiro, desde suas primeiras manifestações, ele não é senão uma sombra do mito cristão. Não, simplesmente, a mentalidade revolucionária seria impossível sem o cristianismo. Ela é um fenômeno especificamente cristão. Nós podemos dizer que a primeira eclosão do movimento revolucionário aparece no século, não tenho certeza, século 3 ou 4, acho que 4, o movimento donatista, né? Que era o sujeito, era um africano que ele achava que aqueles que tinham abandonado a fé sob ameaça, que na época ser cristão era um crime, podia ser punido com a morte, então muitos abjuravam, mas abjuravam só da boca para fora e depois voltavam. Ele achava que essas pessoas não podiam ser aceitas. Era um camarada de um rigorismo extremo e que queria instaurar, né, o reino da perfeição cristã a ferro e fogo. E foi em nome disso já saiu matando um bocado de gente. Então, é claro que isso foi o primeiro movimento revolucionário. Vamos dizer, sem uma ideologia elaborada, tá certo? Mas os elementos já estão dados ali, quer dizer, o projeto futuro da sociedade perfeita e a ser realizada mediante a concentração do poder na mão dele. Então, eu não sei, eu não tenho ainda ideia da influência, do legado desse movimento donatista para os movimentos revolucionários posteriores, mas esquematicamente aquilo já era um movimento revolucionário. Ora, isto é absolutamente impensável fora do contexto apocalíptico cristão, né? Fora da expectativa da segunda vinda do Cristo. Né? Você vê que mesmo na perspectiva islâmica, toda a visão que no Islã se tem do fim dos tempos, ela é apenas uma elaboração do mito cristão, diferenciado, recalchutado, mas é essencialmente o mesmo mito, então ele não precisa de outros critérios de interpretação. Sendo que, no caso islâmico, não surge o movimento revolucionário como entidade diferenciada, porque o próprio Islã já incorpora esta possibilidade na medida em que ele também é um projeto de poder mundializado a ser realizado pela concentração do poder. Então, sob esse aspecto, é um movimento revolucionário. No contexto em que apareceu, não era, mas ao longo dos tempos, o seu aspecto revolucionário, ou seja, o seu aspecto de um projeto de poder mundial a ser instalado pela força, vai se tornando cada vez mais nítido. Quer dizer, uma possibilidade que já estava dada dentro dele e que não precisa se realizar como heresia ou como rebelião contra o Islã, como no caso dos movimentos cristãos revolucionários dentro do cristianismo acontece. Porque o Islã já incorpora. Ele tem, de certo modo, a vacina contra o movimento revolucionário na medida em que ele tem a capacidade de incorporá-lo, ao passo que o cristianismo não tem. No cristianismo, todos os movimentos revolucionários serão necessariamente heréticos, na medida em que assumem por si mesmo a função que cabe ao Cristo no juízo final. Mas aqui existe uma outra pergunta interessante. Alguém mandou 4 perguntas aqui, eu vou destacar uma delas. Aqui é o André Vieira, mandou perguntas muito boas. É, Se Deus é somente um e tudo que existe provém dele, posso dizer que desde o início da humanidade ele vem se comunicando com a criação através da experiência religiosa. Em um curso de religião que fica com seu filho Luiz Gonzaga Carvalho, ele fala que a experiência transcendente não pode ser expressa com as mesmas palavras e da mesma forma por seres humanos de sociedades distintas. Normalmente as revelações são imbuídas por compreensão moldada pela cultura, pelas normas sociais, pelos pensamentos políticos e tudo mais que constitui o imaginário do indivíduo que tem acesso a tal revelação, sem dúvida. Ainda em um dos seus trotos, Pickler, o senhor fala que todos os seres vivos manifestam Deus, em si, alguns com mais intensidade e outros com menos, indo de um santo a um gato, por exemplo. Dessa forma, todas as principais religiões estariam dizendo exatamente a mesma coisa, porém de maneira diferente? Sim e não. Elas estão dizendo a mesma coisa do ponto de vista da estrutura da realidade. Ou seja, a estrutura total da realidade, tal como as distintas religiões escrevem, é exatamente a mesma. E é isso que o Fritz Waldschorn chamava a unidade transcendente das religiões. Então significa o seguinte, as religiões têm todas a mesma metafísica, mas a metafísica é um esquema da realidade. Isso não tem nada a ver com a ação efetiva de Deus no tempo. E o elemento distintivo do cristianismo é esta ação permanente de Deus no tempo, ação perfeitamente reconhecível, tá certo? Através dos milagres. Outra coisa, ver narrativa de milagres não é suficiente, porque mais adiante ele dá um outro exemplo do barraísmo. A diferença dos milagres cristãos é o seguinte, é que para cada 10 mil milagres anunciados, tá certo? Só sobram dois ou três, porque todos são investigados meticulosamente, tá certo? A igreja faz um esforço danado para desmascará-los, e só o que resiste a todos os testes de desmascaramento é tido como milagre. Não existe equivalente disso em religião nenhuma, ao contrário. Existe apenas a propaganda dos milagres, mas não o teste. Quer dizer, isso quer dizer que esses milagres, tal como são alegados no budismo e outras religiões, né, eles são elementos de persuasão, mas eles não se incorporam na estrutura da fé. Não há uma relação orgânica, tá certo, entre uma coisa e outra. Se houvesse, eles teriam que ser depurados, exatamente como se faz na religião católica. Ou seja, você não pode aceitar qualquer presunção de milagre como se o fosse. No cristianismo também existem milagres não comprovados, tá certo? Ou alguns que são comprovados, mas por meios que não são oficialmente os da Igreja Católica. Por exemplo, James Rutz, no livro Mega Shift, ele narra inúmeros milagres que até foram alguns comprovados cientificamente, mas não são incorporados na doutrina católica, porque foi uma ou outra igreja isoladamente que o fez. Quer dizer, esses milagres podem ser autênticos, evidentemente, e alguma relação com o tronco central da religião cristã eles têm. Mas isso não está esclarecido, ao passo que nos milagres dos santos católicos, isso aí está meticulosamente depurado e incorporado. Então, eles são ainda o mito cristão se desenvolvendo diante dos nossos olhos. Então, eu creio que a diferença específica do cristianismo, especialmente do cristianismo católico, é esta presença constante e documentada da ação divina. Os judeus também têm alguma coisa similar, mas eu tenho pouco conhecimento a respeito, então não vou abrir a minha boca, tá certo? Mas eu sei que o trabalho que os rabinos fazem de constante reinterpretação dos fatos à luz da Torá é um negócio de uma seriedade monumental. Eu dei o exemplo desse rabino Jonathan Cahn, que analisou as coisas do 11 de setembro na luz da Torá. Eu geralmente não gosto muito dessas coisas, porque esse dia saiu um artigo do Walid Shoubat, que é um sujeito que era um ex-radical islâmico que se converteu ao cristianismo e faz umas análises muito boas, e ele disse que quando a Bíblia fala todo o mundo, não quer dizer todo mundo, quer dizer todo mundo que circundava Israel, e ele dá vários exemplos disto. Então ele diz, olha, o pessoal está interpretando toda essa coisa de maneira muito nacionalista, quer dizer, fazendo como se a Bíblia estivesse falando do seu país, né? O cara é inglês, então a Bíblia gira em torno da Inglaterra, se é americano, gira em torno dos Estados Unidos, só falta fazer a mesma coisa, achar que o Brasil, que é o grande personagem da Bíblia. Se bem que tinha gente, nos anos 30, 40, tinha uns camaradas que, meio teosófico, que faziam isso, né? Mas, ele dizia, é um absurdo você dizer que o anticristo dominará o mundo todo, porque lá está dito que o anticristo entrará em guerra com a nação mais poderosa e será derrotado. Então, se tem uma nação mais poderosa que ele, então ele não manda no mundo inteiro. Tá certo? Então, ele procura esse artigo do Walid Shobat, Shoebat, que está no WordNet dele dessa semana. Esse artigo é um calmante para os amadores de interpretações apocalípticas, tá certo? Que fazem as previsões assim mais realmente apocalípticas, né? Para a semana que vem, para o mês que vem, etc, etc. E que muitos deles acham que sabem quando vai ser o fim do mundo, quando o próprio Cristo diz que nem ele sabe. Né? Quando Cristo diz que ele não sabe, que só Deus Pai sabe, quer dizer, Deus Pai é o poder divino, é a vontade divina, e Cristo é a inteligência divina. É o Logos, é o conjunto das, por assim dizer, das leis eternas. Né? E quando ele diz isso, então, o que, que ele está dizendo? Que o fim do mundo será uma livre decisão da vontade divina. É? E não algo que deva estar predeterminado e que seja racionalmente deduzível. Então, é claro que todas as religiões dizem a mesma coisa a respeito da estrutura da realidade. Ou seja, a concepção metafísica e cosmológica que tem é realmente idêntica. O que prova, vamos dizer, que elas têm algum fundo de inspiração divina. Mas elas concordar naquilo que estão dizendo não quer dizer que elas são a mesma coisa. Né? Porque são, vamos dizer, só do ponto de vista da doutrina metafísica. Eu digo, bom, mas espera aí. E os meios de salvação? E a ação divina? Né? E a relação direta entre o fiel e Deus? É completamente diferente. Então, o Hélio Pereirano manda uma pergunta espetacular aqui, mas, Hélio, só vou dizer uma coisa, você tem toda a razão, mas não vai dar nem para eu ler isso tudo aqui e nem para te dar uma resposta detalhada. A conclusão dele é a seguinte, que muitas inovações matemáticas possuem as características de soluções literárias, elaboradas para fazer com que o mesmo objeto já descrito seja descrito de modo mais fácil de ser pensado. Isto é batata. Tá certo? Talvez eu dê uma aula sobre isso mais tarde. Mas realmente não vai... Posso dizer o seguinte, você tem razão, é exatamente isso que acontece. A Celina pergunta se o positivismo está para o agnosticismo, assim como o marxismo está para o gnosticismo. Absolutamente perfeito. Quer dizer, o positivismo... Né? Ele trabalha neutralizando todo o mundo espiritual, colocando-o entre parênteses e reduzindo, vamos dizer, a expressão de preferências pessoais, o mundo subjetivo. Ao passo que o marxismo, não o neutralismo, o marxismo o substitui, tá certo? Com uma pseudo-religião, com uma pseudo-expectativa apocalíptica. Então, é o agnosticismo, quer dizer, a negação de todo o conhecimento de Deus, ou o gnosticismo, a presunção de ter um conhecimento divino. Isso é certíssimo. Aqui o Guilherme Montoro diz, o senhor numa apostila diz, proposição auto-evidente é aquela cuja contraditória não pode ser formulada numa proposição logicamente unívoca. O princípio de identidade A igual A é auto-evidente, não porque tal nos pareça, ou porque tenhamos um sentimento de certeza de que é auto-evidente, mas porque sua contraditória A diferente de A tem um duplo sentido. Né? Bom, aí é melhor vocês lerem na apostila Identidade e Universidade. Eu não consegui compreender o modo como o senhor descobriu essa propriedade toda a proposição auto-evidente. Eu também não sei. Eu sei que de repente eu percebi isso e, né, tal como Hegel olhando a montanha, tenho que dizer, de fato é assim. Mas eu não sei, eu realmente não sei da onde eu tirei isso. Mas já me aconteceu muitas vezes de eu pedir a Deus a solução de alguma coisa e a solução aparece na minha cabeça, não sei como, eu não sonhei, não tive visão nenhuma, mas de repente aquilo aparece com uma evidência inegável. Se bem que, como toda evidência de tipo lógico, ela pode ser discutida indefinidamente. Tá certo? Mas não é curioso que justamente a técnica concebida para dar provas científicas cabais e finais não forneça jamais nenhuma e alimente discussões indefinidamente. Será que isso é coincidência? Por que os caras que mais discutem entre si são os lógicos, os matemáticos, etc, etc? Mas não são vocês que têm na mão o instrumento da prova? Então, a prova cabal de qualquer coisa, a prova absoluta e final, era impossível. Quer dizer, o tal do Kurt Gödel passou a vida demonstrando isso. Ora, não existe um sistema dedutivo perfeito. Ou seja, nenhum sistema dedutivo, nenhuma elaboração lógica substitui o negócio que chama dados da experiência. E, mais ainda, o que acontece é que certos critérios de distinção lógica, até epistemológica, desenvolvidos nos últimos 3 séculos, confundem a coisa de tal maneira e criam impedimentos mentais absolutamente fantásticos. Por exemplo, esse rapaz que estava discutindo, que eu nem sei se é aluno do seminário, ele acredita piamente no negócio do Hume, de que, por exemplo, ele diz, a experiência do ser só existe depois que nós conhecemos muitos seres e obtemos a noção de ser por abstração disso. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, a experiência do ser é a primeira experiência que você tem antes de qualquer diferenciação. Quer dizer que se você não sabe que existe num mundo existente, você não sabe nada. É impossível saber qualquer coisa. Você não pode conhecer um gato. Você não pode conhecer o bebê, não pode conhecer a sua chupeta. Quer dizer, qualquer distinção que ele faça, olha, aqui tem um negócio chamado chupeta, aqui uma madeira. Um a gente chupa e sai leite, e outro a gente chupa e não sai nada. Tá certo? Mas dá para a gente ficar se enganando a si mesmo. Né? Ele não conseguirá fazer essa distinção se ele não tiver a experiência de existir num mundo existente. Né? Então, para você obter da percepção de vários seres individuais a noção, vamos dizer, do ser total, você precisaria ter uma experiência infinita. E mesmo assim a noção de ser não teria validade alguma, porque seria de natureza puramente indutiva. E se existe uma coisa que é absoluta certeza, é a existência da existência. Porque ser, no fim das contas, significa nada mais do que existência. Não é isso? Então, se não temos a experiência indiferenciada da existência, anterior a qualquer distinção entre os seres, ou distinção entre o que é subjetivo e objetivo, nós não poderíamos ter que conhecer absolutamente nada. Então, da onde que ele tirou isso? É o velho negócio do Hume, de que nós só conhecemos os seres individuais, e tudo mais é construção da nossa mente. Uma coisa que eu digo, não é apenas errada, é impossível. É? Então, por exemplo, eu vou construir a noção da espécie gato a partir da soma de vários gatos. E para isso eu preciso comparar um gato com outro gato. Mas pergunto eu, o que de um gato eu vou comparar do outro? O gato, cada gato aparece trazendo... Cada gato é de uma determinada cor, um determinado tamanho, ele está numa determinada posição, num determinado lugar, fazendo alguma coisa. Em suma, ele tem uma multidão de características. O que de um gato eu vou comparar com o outro? Eu vou comparar a posição de um com a cor do outro? Né? O tamanho de um com o miado do outro? Não. Fazendo essa comparação, eu não terminaria nunca. Né? Então, algo do gato eu aprendi que me permite a comparação com o segundo. E esse algo que eu peguei, o que é? A forma essencial. Mas se eu peguei a forma essencial do primeiro gato, essa forma essencial não é daquele gato individual, é do gato em geral. Tanto que ela pode ser comparada. Então, e quantos gatos eu preciso conhecer para conhecer a espécie gato? Um. Hã? Porque o primeiro gato que você conheceu, ele tinha todas as características de gato ou faltava alguma? Ele tinha todas. Né? Está aqui uma bola. Né? Está aqui uma bola, por exemplo, é de borracha, é de cor amarela. Hã? E muito bem. Ela contém todas as características de bola ou não? Falta algo para ela ser uma bola? Não falta nada. Então, quantas bolas eu preciso conhecer para conhecer a espécie bola? Uma. Então, a construção da noção das espécies não é indutiva, ela é imediata e intuitiva e dada no primeiro exemplar que se lhe oferece. Isso aí, eu escrevi esse negócio, vai fazer 40 anos que eu escrevi essa coisa. Eu, quando descubro as coisas, eu não sou um sujeito burro, né? Alguma inteligência eu tenho. Por isso mesmo, eu acho que as pessoas são inteligentes. E frequentemente sou decepcionado nisso aí, né? Quando eu descubro um negócio, e quando eu já descobri há 40 anos, eu tenho aquela impressão subjetiva de que todo mundo já sabe aquilo. Quando passa 40 anos, eu vejo que isso ainda é um ponto de extrema dificuldade e que algumas pessoas ainda estão apegadas naquele negócio do Hume, né? Só porque eu não as avisei de que aquilo estava errado, eu fico muito impressionado, né? Quer dizer, esses preconceitos paralisantes que sobre Hume e Kant criaram um monte. O negócio do Kant, de que do signo não se pode deduzir a existência do referente. Né? Então, há uma dificuldade de fazer isso, mas o cara transforma a dificuldade numa impossibilidade de princípio. Tá certo? Também, vamos dizer, a dificuldade de você saber como você apreendeu a noção das espécies, né, não pode ser transformado numa impossibilidade, e sobretudo não pode ser, isso não pode ser solucionado, uma pseudo-solução, como a de dizer que é um processo indutivo, eu tenho que ver um gato, depois outro gato, depois outro gato, daí depois de 20 gatos, eu... Ah, é gato. Mas que coisa mais imbecil! Isso é impossível acontecer um treco desse. Porque se eu não tiver a forma essencial do gato, eu não tenho o que comparar com o segundo gato. É? Então, o segundo gato é apenas uma confirmação de uma coisa que eu já sei. Pode haver seres ambíguos, que a gente não sabe exatamente o que é. Não é isso? Não é como a Leila, a primeira vez que ela viu uva passa, ela perguntou se era amendoim de goma. Tá certo? Mas, note bem, é uma forma realmente ambígua. Bala de goma, isso aqui é mole, tá? É amendoim de goma. Tá certo? Então, claro que pode haver erros no processo, mas isso nada prova contra a validade do processo em si. Né? Então, olha, eu acho que hoje já foi... Ah, Júlio Tonietti pergunta, o senhor falou na aula 148 que a família real influenciada pela maçonaria prejudicou a expansão da igreja no Brasil. Recentemente, assim, em São Paulo, apareceu sobre a catolicidade da princesa Isabel, realizada pelo Instituto Plínio Correia de Oliveira, com informações discrepantes. Informações discrepantes a respeito dela. Né? E o fato dos caras serem católicos pessoalmente não quer dizer que as suas atitudes políticas fossem coerentes com a fé católica alegada em privado, mas com os seus compromissos maçônicos, que eram muito sérios. Né? Então, os dois imperadores eram ambos maçons, e a proclamação da República surge de um conflito interno da maçonaria, entre outras causas, evidentemente. Tá certo? E... Vamos dizer, a história da igreja, a história das dificuldades encontradas pela igreja no século XIX é um negócio amplamente documentado. Tá, né? Nos livros do João Camilo de Oliveira Torres está bem contado isso aí. Agora, que a princesa Isabel era muito devota, mas a princesa Isabel, como dizer, era a última que governou. É? Não tem nada a ver com os dois anteriores. Não é isso? Então... Pedro II, por exemplo, estava muito mais interessado em ciência, em biologia, até em darwinismo, do que em religião cristã. Tá certo? E Pedro I não estava nem aí para essas coisas. Né? No entanto, os seus compromissos maçônicos não eram uma questão de fé, era uma questão, vamos dizer, de laços de obrigatoriedade grupal que, se não cumprisse, estava lascado. Tanto que se lascaram mesmo, né? No fim das contas. Então, bom, eu acho que por hoje é só. Até a semana que vem, muito obrigado.